Por volta de 22 horas, a equipe da PRF em serviço no posto de Santa Terezinha de Itaipu deu ordem de parada ao motorista de um Fiat Siena. O condutor, além de não obedecer à ordem de parada, acelerou, jogando o veículo contra os policiais. Forçou a passagem e seguiu tentando fuga pela área rural, a poucos metros do posto da PRF. Houve um acompanhamento tático e o veículo foi localizado pouco mais à frente, na localidade conhecida como Vila Bendo, no meio de uma plantação. O automóvel abandonado tinha em seu interior uma grande quantidade de tabletes de maconha. Os policiais constataram que a quantidade era o suficiente para encher o porta-malas e a parte interior do veículo no banco do passageiro. Buscas foram realizadas pelos indivíduos que fugiram a pé para o meio de um matagal. Não houve possibilidade da localização dos mesmos. A pesagem da droga foi realizada no posto da PRF em Santa Terezinha de Itaipu. O entorpecente e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu. A informação inicial é de que passe de 296 quilos de cannabis sativa Lineus. Tudo agora é objeto de investigação da Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.